eu não consigo ver. O que está acontecendo? O que vai acontecer? O tempo passa, tenho medo de morrer. Se tem, se crê, se vê, que você vai ser mais um que não. Não tem por que viver, que não. Não tem por que viver. Esqueça, não pense mais em nada. Você não tem que voltar pra casa. A sua cabeça é a sua sentença. Erre para que aprenda. E quiser, o que acha certo, o que você quer da sua vida, da sua vida, tudo pode acontecer.